fruto da terra. O que você sempre desejou chegou. Ruby, o poderoso das marcantes. Você, não pensei que um dia fosse te perder. Errei em machucar seu coração. Hoje sei o quanto dói a solidão. Você me perdeu e agora chora. Bye bye, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Não penses que vou ficar. Essa equipe, curtindo o som, eu vou junto com o JC e o som que é um show. Banda Fruto da Terra, a maior emoção de sua vida.